Na tarde desta quarta-feira, pouco depois de 16 horas, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM estavam em patrulhamento ostensivo pela região do bairro Porto Belo. Eles avistaram um veículo em atitude suspeita trafegando pela BR-600. Durante a abordagem realizada, o veículo foi identificado como tendo seu condutor o nome de Hudson Lourenço da Silva, de 22 anos, e estava transportando uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Entre os produtos havia equipamentos de segurança, algemas, bastões retráteis, lunetas para armas longas e várias máquinas de choque, entre outros itens. Diante de alguns produtos enquadrarem-se na lei do desarmamento, o condutor foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. As mercadorias que não se enquadravam no perfil de área de segurança foram entregues na delegacia da Receita Federal. Na 6ª SDP, Hudson informou que teria pegado o automóvel em um posto de lavagem e pretendia viajar até a sua cidade natal, no estado de Minas Gerais, para revender os produtos contrabandeados. Ele permanece preso na 6ª SDP, aguardando decisão judicial enquadrado na citada Lei do Desarmamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.